caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Estamos a 19 de dezembro de 2010 e estamos a iniciar mais um espaço radiofónico dedicado à música instrumental. A música que acabaram de ouvir foi de David Fireo e vem da Etiópia, um país rico em música instrumental e em flauta. É verdade. A Etiópia, onde se podem encontrar vários géneros musicais, é um país muito rico. A sua capital, Addis Abeba, tem especial propensão para a música cantada, como todas as outras cidades, mas tem também muita música instrumental. É de lá que nos chegam quase todos estes materiais que vamos ouvir. A edição de hoje terá apenas 4 temas, porque o último tem cerca de 11 minutos, este que acabamos de ouvir tem mais de 5, e vamos agora ouvir mais 2 temas que na sua composição total preenchem mais ou menos 12 minutos. Vamos chegar com 2 temas de Yamut Tizita, flautista e grande flautista. Os seus temas são mais antigos, mas mesmo assim vale sempre a pena recordar, como aliás este que notoriamente repararam que foi tirado de uma fita magnética. Ora, este tema, como disse, pertence então a David Fireo, e é assim, não está assim mais para o reggae, mas é sem dúvida uma grande música e que certamente se identificou de alguma forma com ela, porque o género musical não é tão diferente quanto isso. Não é um género milenar como, por exemplo, a música indiana ou chinesa. Na Etiópia encontra-se de tudo. Embora os temas que estamos aqui a ouvir são mais ocidentais do que outro género, mas enfim, vamos então ficar com 2 temas de Yamut Tizita e que espero que gostem. Infelizmente não tenho comigo o nome das músicas. Sabem que quando estas informações chegam destes países é difícil para fazer esta catalogação, quer de artista, quer de música, quer de ano, porque, enfim, estão menos avançados do que nós nesse sentido, tal como nós estamos mais atrasados do que, por exemplo, o Reino Unido ou os Estados Unidos da América na catalogação de material discográfico. Mas enfim, é o que tenho para vos oferecer. Depois de David Fireo, ficamos com Yamut Tizita, flautista, que vai dar o seu show, digamos assim, a partir de agora, com 2 temas. Daqui a pouco volto e para as despedidas. Hoje a emissão tem menos intervenções. Thank you. E é assim que chegamos ao final de mais um Nota 7. A flauta vai fazer parte da última música que escolhi. Aliás, como é habitual nestas músicas, há quase sempre a flauta associada à música etiópia. Vamos escutar Keknet Mezer. O título não tenho aqui comigo, o título da música, mas também seria difícil, uma vez que, creio eu, a escrita deles não é exatamente como a nossa, ou seja, não é o nosso alfabeto. Ora, mas tenho aqui o nome do artista, que é Keknet Mezer, e é com ele que vamos fechar a emissão. A música que tem uma duração um bocadinho maior, de 11 minutos e meio aproximadamente. E é por isso que esta música vai já fechar o programa. Apesar de ser a quarta, fecha já o programa. Vamos então ficar por aqui. Eu espero que tenha gostado desta viagem até à Etiópia. Vou voltar para a semana com mais música instrumental em mais um Nota 7. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Ou melhor, até amanhã. Quem me dá a mim até amanhã, eu gosto muito de estar consigo. Mas não, é até de hoje a 7 dias. Música.